Olha o swing do carnaval chegando aí. Composição Batista Dantas. Tá pegando o Alan, vai. E quebra, e quebra, e quebra. Vem, vai. Sexta-feira toda ousada, a novinha já tá maquiada, saia curta bem colada e a blusinha decotada. A vizinha fofoqueira já olha e sai falando, essa menina não vale nada, já tá dando pra malandro. A novinha toda ousada pra recalcada fala assim: tem um que me banque, não tô nem ligando, o velho da lancha já tá me chamando. Tem um que me banque, não tô nem ligando, o velho da lancha já tá me chamando. O som dos paredões, vai! E quebra, e quebra, e quebra, e quebra, vai! Sexta-feira toda ousada, a novinha já tá maquiada, saia curta bem colada, a blusinha decotada, a vizinha fofoqueira já olha e sai falando, essa menina não vale nada, já tá dando pra malandro. A novinha toda ousada pra recalcada fala assim: tem um que me banque, não tô nem ligando, o velho da lancha já tá me chamando. Tem um que me banque, não tô nem ligando, o velho da lancha já tá me chamando. Trabalho no seu coração. Vale! Primeiro lugar em todo lugar. Todo lugar. Vale! Vale! Amigo, vai me deixar em casa, eu não vou mais beber. Que eu esqueço ela. Amigo, quanto mais eu bebo, mais eu lembro dela. Amigo, quanto mais eu bebo, mais eu lembro dela. Pega a chave do meu carro e vamos me deixar, porque aqui não posso mais ficar, porque senão eu vou morrer de beber. Se ela me ver nessa situação, bêbado caído no chão, eu só digo o culpado foi você. Amigo, vai me deixar em casa, eu não vou mais beber. Se eu cair aqui no chão, culpado é você. Amigo, não é bebendo cachaça que eu esqueço ela. Amigo, quanto mais eu bebo, mais eu lembro dela. Amigo, quanto mais eu bebo, mais eu lembro dela. Pega a chave do meu carro e vamos me deixar, porque aqui não posso mais ficar, porque senão eu vou morrer de beber. Se ela me ver nessa situação, bêbado caído no chão, eu só digo o culpado foi você. No trabalho, no seu coração. Vale! Primeiro lugar, em todo lugar. Todo lugar. Vale! Vale! Vale! Vale! Muito! Mais! Mais! Música! Música! Vale, vale, vale! Vale! Eu escuto um brega para curar minha solidão. Eu vou tentando esquecer aquela ingrata que foi minha vida. Me deixou tão de repente e eu fiquei aqui carente, me entregando a bebida. E o rádio tá tocando e o canto falando que ela foi embora. Viajou com motoqueiro e me deixou no desespero. O que eu faço agora? O rádio tá tocando e o canto falando que ela foi embora. Viajou com um motoqueiro e me deixou no desespero. O que eu faço agora? Eu vou beber, beber, beber a minha maneira, escutando no rádio a música do cantor Toninho Ferreira. Deixou no desespero.

tocando parede nova não. Engenheiro Marcos, é 250 acima motor. Thank you.

Atenção, se você apresentar dois ou mais sintomas como febre, tosse seca, dor de cabeça persistente, dor de garganta, dor no corpo, moleza, náuseas, vômitos, diarreia, perda do paladar, perda do olfato, você pode estar com coronavírus. O método mais eficaz e preciso atualmente para esse diagnóstico é a tomografia computadorizada do tórax. Não espere seu quadro se agravar. O diagnóstico e o tratamento na fase inicial é o mais recomendado. A CID está apta a realizar o seu exame de tomografia a qualquer hora do dia ou da noite. CID Oeiras, cuidando sempre de você. Estamos situados à Avenida Joel Campos, 750, próximo ao Hospital Bom Jesus dos Passos. Telefone de contato 89-3462-4441, 86-99408-0720. Diretor técnico Leonardo Robert de Carvalho Braga, CRM 1667. Atenção, atenção, atenção, oportunidade imperdível. Sua Honda 0 quilômetro com super desconto na promoção Zera Estoque da New Motos Honda. Preços e condições especiais para você realizar o seu sonho de liberdade. Veja essa super oferta. Honda ADV 150 ABS ano 2023. Essa é para você se destacar. A mais completa da categoria. Automática, freios ABS, 100% LED, chave presencial, conforto e tecnologia. De 24.700 por apenas R$23.060. Não deixe essa oportunidade passar. Corra e garanta agora mesmo a sua. E você ainda poderá financiar diretamente com a fábrica através do Banco Honda em até 48 vezes. Oportunidade única. Promoção válida enquanto durar o estoque. New Motos Honda. Há 30 anos realizando sonhos. No trânsito, o sentido é a vida. Casa de Carnes Oliveira. Aqui você tem a certeza que está levando para casa o melhor para a sua família. Carne com osso por apenas R$ 19,99. Costela por apenas R$ 24. Carne moída por apenas R$ 23. Promoção especial Mão de Vaca por apenas R$ 15. Casa de Carnes Oliveira. Localizada na rua Zacarias de Góis e Vasconcelos, número 112, centro de Oeiras, no antigo prédio do Frigotil. Fone WhatsApp 899. 994-15-7926. Casa de Carnes Oliveira. Em breve, 93.7 MHz. 93.7. Rádio Vale do Canindé FM. Sucesso da Letícia. Já vamos fazer um piseiro bem arrochado aí, né? Pá, pá. Tem alguma Letícia aí? Tem? Vai, menino. Vai. Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombra pra gente tomar. Tô me esperando aqui no bar, marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensou que não ia passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxi? Aceitar.

E amores mal resolvidos é cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. O garotinho do Piauí. No dia 5 do meu aniversário, emocionado, muita alegria fiquei. Meu namorado deu uma caixa com presente, deixa só que tinha dentro, foi uma coisa que ela me deu. Mas não sou eu para negar o assunto, ela sabe que eu não minto, que sou muito ciumento. Mas de repente começou a complicar, quando foi pra me usar, ela fez usar por mim. Pedrinho, deixa eu pegar naquele negócio. Como é que é? Deixa eu pegar naquele negócio. Mananina, não. Amor, vai, deixa. Eu já falei que não. Ah, vai, deixa. Eu vou só abrir as pernas, aí deixa você colocar. Sendo assim, deixa comigo. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Vou usar pro projetinho o negócio que tudo deu. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Vou usar pro projetinho o negócio que tudo deu. Vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Vou saber com carinho o presente que tu me deu. Pedrinho Siqueira, o garotinho do Piauí. No dia 5 do meu aniversário, emocionado, muita alegria fiquei. Meu namorado deu uma caixa com presente, deixa só que te deu, foi uma coisa que ela me deu. Mas sou eu para negar o que eu sinto, ela sabe que não minto, que sou muito ciumento. Mas de repente começou a complicar, quando foi pra mim usar, ela quis usar por mim. Pedrinho, deixa eu pegar naquele negócio. Como é que é? Deixa eu pegar naquele negócio. Não, menina, não. Amor, vai, deixa. Eu já falei que não. Ah, vai, deixa. Eu vou só abrir as pernas, aí deixa você colocar. Sendo assim, deixa comigo. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Vou usar bem cuidadinho o negócio que tu me deu. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Vou usar bem cuidadinho o negócio que tu me deu. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Você vai abrir as pernas, mas quem vai botar sou eu. Vou usar bem com carinho o presente que tu me deu. Pedrinho Siqueira, o garotinho do Piauí. Pisadinha é o novo hit do verão. Chegou com força pra tocar no paredão. E quando toca a mulherada bebe pira e fica louca com a bunda empinadinha. Pisadinha, novo hit do verão. Chegou com força pra tocar no paredão. E quando toca a mulherada bebe pira e fica louca com a bunda empinadinha. E vai safadinha, vai danadinha, vai bundudinha, vai. Vai bundudinha, fique finadinha assim pra mim, vai. Eu se bate com a bunda no chão. E bate com a bunda no chão. Bate com a bunda no chão. Faz striptease na frente do paredão. Mas eu disse bate com a bunda no chão. Olha que bate com a bunda no chão. E bate com a bunda no chão. Faz striptease na frente do paredão. Essa é a batalha dos paredão. We'll be right back. Os boys estilizados. Estou aqui afogando as mágoas na mesa de um bar. Será se não vai, não vai mais voltar? Enquanto isso estou aqui

tô solteiro, então brota que neném. Calma, coração, esse baile dá uma uva. Bebê, fica louco, eu quero ouvir. Vambora, se prepara, vocês dois vem também. Hoje eu tô solteiro, então brota que neném. Calma, coração, esse baile dá uma uva. Bebê, fica louca, então vem jogando a bola. Essa que maneiro, esse baile dá uma uva. Várias piranhonas, esse é pra tocar na parede, não. Se tem piseiro, eu tô. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vambora, bora, bora.

música que você gosta. Em todo lugar, o tempo todo só dá Vale, Vale, Vale, Vale. Segunda a sexta, ao meio-dia, toda a equipe de jornalismo da Vale se mobiliza em torno da informação mais precisa, mais urgente e mais importante. Todo o complexo de comunicação jornalística da Vale se volta para o grande jornal Vale do Canindé. Jornalismo sem rodeios, sem máscaras, partidário do povo e dos seus interesses. Grande Jornal Vale do Canindé. Grande Jornal Vale do Canindé. We'll be right back.